chega do olho. Apocalipse 16, com colaboração mais que especial de Pastor Ademar de Campos e Raiz Corá. Raiz Corá. Apocalipse 16.